grana, a gente completa na cama. Alô, João Neto, alô, Frederico, faltou a grana aí. É claro. Faltou na grana, a gente completa na cama, papai. Vamos nessa, galera, na pressão. Ninguém não me tem não, mas paixão é só pra aqui mesmo. Assim, Porto Seguro, Bariloche, Nova York, Salvador não deu. Mas pra Caldas Novas vão com meu amor, Ferrari, limousine, Porsche, caminhonete pra rodar não dá. Mas com meu palio velho a gente chega lá. Dinheiro não é tudo, a gente pode até ganhar. O importante é que eu tenho você, o meu tesouro pra amar. O que falta de grana a gente completa na cama, no palácio ou no barraco a gente se ama. Dentro de um iate lá em alto mar, ou na beira de um riacho a gente vai se amar. O que falta de grana a gente completa na cama, no palácio ou no barraco a gente se ama. Dentro de um iate lá em alto mar, ou na beira de um riacho a gente vai se amar. O que falta de grana a gente completa na cama, no palácio ou no barraco a gente se ama. Dentro de um iate lá em alto mar, ou na beira de um riacho a gente vai se amar. Vai, vai se amar. Faltou de grana, a gente completa na cama. Vai, vai se amar. Faltou de grana, a gente completa na cama. É, com João Neto e Frederico, Márcio e Fernando juntos. Faltou de grana, mas completa na cama. Qualquer probleminha. Aqui o sistema é bruto. Conexão Sertaneja. Livre e solta, vou pra balada. Você faz besteira, depois pergunta se eu tô bolada. Não me repita resposta, não me provoca, me deixa quieta, me desencosta. Quando eu dançar, delire, se eu te irritar, se vire, se alguém me chamar eu vou, você vai beber, então eu tenho que segurar, porque sou louca e praticar, não vou me abalar. Me deixa quieta, me desencosta. Quando eu dançar, delire, se eu te irritar, se vire, se alguém me chamar eu vou, você vai me perder. Não deixe me segurar, porque sou louca e prática. Não vou me abalar, tô nem aí pra você. Não deixe me segurar, porque sou louca e prática. Se alguém me chamar eu vou. Sou louca e prática. Eu sei que você vai correr atrás de mim. Eu sei que vai sim. Eu sei que você vai correr atrás de mim. Eu sei que vai sim. Porque você vai me perder. Você vai me perder. Não tente me segurar, porque não me repita sua resposta. Sai do meu lado, me deixa quieta, me desencosta. Não vou me abalar, nem aí pra você. Não vou ter que me segurar, porque sou louca e prática. Se alguém me chamar eu vou, você vai me perder. Não vou ter que me segurar, porque sou louca e prática. Não vou me abalar, nem aí pra você. Ninguém mais vai me segurar, porque sou louca e prática. Sou louca e prática. O ritmo da galera. Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja.

você pode, a vitória te espera. O mundo vibra com o grito da galera. Oh, oh, oh, eu quero ver sol. Vitor e Léo, Jorge Matheus, Guerreiro, a ultiminha do programa de hoje, gente. Muito obrigado pela audiência em todo o Brasil, obrigado pela grande sintonia no Conexão Sertaneja. Amanhã, quinta, eu tô de volta com muito mais sucessos. Um grande abraço e até! Você ouviu pela sua rádio Conexão Sertaneja.